na traição. Querer fazer vingança, em luto, desespero, mãe que chora a lembrança. PM na quebrada, corta o dedo, não tem dó. Boizinho não respeita a minha ideia, ouve só. Sonhar com cara do lado, as mina, o cara afinado. Senhor, perdoa os moleque da quebra, não sabe que é pecado. Matar, ganhar medalha, bandido não usa farda. Panela vazia, traz desespero, pai desempregado. Gospi na cara da mãe, sem dó, bati na filha. Garoto, 13 anos, agredindo a família. Por causa da merla, por causa da farinha. Não quero ver sua mãe chorando, ver você de esquina. Caído no chão, aí sem compaixão. Sempre tem um caminho, Jesus é a salvação. Pra que andar do lado do pecado? Se você andar errado, você está finado. Acredite nessas palavras que eu estou te dizendo. Se não acreditar, vai acabar se perdendo. É aqui, é assim, é Jesus que acontece. Se o irmão andar direito, abençoado merece. É tipo desse jeito, andou errado, já era. Pra obedecer o demônio, a 7 palmos de terra, buscar justiça, sair do pecado. Aqui Jesus opera e exalta o humilhado. São fatos, relatos da morte, pecado, bandido que joga pro saco. A morte são danos, homem de branco abençoado pelos seus anjos. Um tiro de 12, acerta garoto com a vida totalmente destruída. Aquele que crê em Deus sai ganhando da vida bandida. Pedido do filho é como castigo, pai arruma comida. Barriga vazia, vontade divina, mais rebelde fica. Diz na Bíblia, palavra divina, sem Deus o que pode fazer? Vontade de matar, ganhar dinheiro pra comer. É dedo no gatilho, disparo acionado. Rajadas de demônio te levando pro buraco. É sem perdão viver com cão, o crime te ilude. Mau cheiro do cadáver em ML a procura. No dia do juízo, a justiça ficará. Jesus, o papo é reto, com certeza voltará. Vejo angústia, desespero, o fim já está perto. Garota, desespero, enlouquecida, aborta o feto. Toda posse, dê forte, aqui não tem rasteira. Jesus em primeiro lugar, vida louca é besteira. Pagando promessa, deixando cilada, estragando os joelhos pra Satanás. Os caras de papo crime, vivendo os delitos, facções rivais. Vejo truta, no extermínio, o tempo está acabando. E uma lista conduzia os irmãos ao barranco. Tem inveja, maldade, rebeldia contra Deus. Tem quebra de colheita, zona sul, parque Ateneu. Eu lamento, é cabuloso, o sistema não tem dó. Goiânia Aparecida, esquecimento, ouve só. Eu te digo, meu amigo, é Deus que vai mudar. Goiânia Aparecida, ou em qualquer lugar. Passa o tempo, a promessa de Deus já se cumpriu. Se você não compreende, vai pro inferno, já viu. Fumando bagulho, tomando uma breja, mostrando que tá muito louco. Nem tá me escutando, dá ouvidos pro demônio. Eu sei que a vida bandida é passaporte para o inferno. No momento é ignorante e tudo vai dar certo. Acredito e confirmo, é Deus que vai mudar. Eu vejo as lutas das batalhas, até Deus te coroar. É muita treta, tô ligado, loucura pelo crack. Sonho de criança, fé e diversão e arte. Pra sobreviver eu tô ligado, é cabuloso. Sacaram então, puxaram o gatilho, mais um mano morto. Eu lavo as mãos e peço perdão, o boi já está limpo. Sonho acordado que Jesus já está vindo. Espero sair daqui, eu sinto as grades apertando. O sono está vindo, oração para os meus manos. Do outro lado do muro, só o céu pra enxergar. O passado esquecido e tudo vai mudar. Deus opera, vida eterna, o pecado esquecido. O bandido no veneno, o caminho é suicídio. Eu continuo louvando a Deus e ninguém pode proibir. Se vocês não creem milagre, olha só o que Deus fez em mim.